Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Pois até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Pois até os ímpios agem assim. Portanto, vocês devem ser Pai Celestial de vocês. E se saudarem apenas seus irmãos, o que farão demais? Pois até os ímpios agem assim. Vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. De vocês.